versões não lhe satisfaz. E às vezes pedem até pra morrer, sem ter solução para seus problemas. Morrem sem Jesus e sem poder vencer. Confiam firme no Senhor, estão ao seu lado sem murmuração. Num trem apertado, no metrô vazio, nas noites de frio tem a solução. Confiantemente no que a Bíblia ensina, Cristo é a medicina das tribulações. Nos dias que o mundo está sendo abalado por um temporal de corrupção, só existe um jeito pra não